Coloquei aqui agora, tá entrando. Tô só esperando, né? 34, 35, tá? Acho que tá leve, tá? Um, dois, andou, testando. Testando. Thank you. Já tô dentro. We'll be right back. Thank you. Thank you. Thank you.